fica a todos vocês do rádio, especialmente a você, professor Luiz Márcio, claro, né? Abraço ao vídeo de hoje, amanhã sempre é a Rezane Martins da Silva, do sítio Jacobá. Aqui é sítio Barquinha, né? Barra das Cobras, que é de Poção. Boa noite, sendo pela primeira vez que participo desse maravilhoso programa. Peço para ouvir uma linda música e oferecer ao meu grande amor, é o Bartô, aí da rua Mangopanta, né? Mangopanta. E as minhas amigas e amigos, Arliete com seu amor Adalberto, a Sueli com seu amor Severino, Ana Maria com José e Laudivane com Viana. E Nena com seu amor Paulo, né? A Laudineide com seu amor Ivanildo e a Valdirei com seu amor Dionísio. É muito amor, né, Paulo? E a minha mana Laudeci com o Jovem Nildo e Zé do Carmo e a Damião. E a todos vocês do Rádio de Clube Teixeira, que foi atendida, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado a você, viu, comandar a pessoa aqui, meu Deus do céu. Você que assinou é Laudineide da Silva. Ok, Laudineide, sua cartinha foi atendida, com muito prazer. Eu vou levar mais duas músicas para vocês às 8 horas e 47 minutos da noite, ok? E vou levar pelo meu caminho, Amado Batista, e em seguida, Amor ou Paixão, Luz de Irene.